quem fala é um político e só finge que governa. Artista da mentira, mas não passo de um merda. Meu nome não importa, somos todos muito iguais. E em nome de Deus, dinheiro quero mais. Sabe como é, né? Eu também tenho família. Mas quem eu amo mesmo é minha conta na Suíça. O Júnior do Brasil contribui para o progresso. Pro progresso da minha conta, pro progresso do regresso. O lação católico é um livro muito antigo. Nele eu acredito mesmo sem ser algo científico. Alimento muitos porcos, porcos fazem porcos dias. Representamos na história a maior parte do seu livro. O povo é nosso alvo para poder ganhar o dízimo. Achando que essa solução, mas na verdade é um castigo. E junto ao hino do Brasil, contribuo pro progresso. Pro progresso da minha conta, pro progresso do regresso. Quando eu vejo alguém sofrer, eu finjo que não ligo. Que a culpa da situação não tem nada a ver comigo. Desde a época de Jesus, roubaram um louvor. Pregado pelos católicos, em cima dos que se entendou. Somos as piores raças, do Brasil. Esse povo idiota, que vá pra puta que pariu. E junto aos unidos pelo mundo, contribuímos pro progresso. Progresso da minha conta, pro progresso do regresso.